entendi que fui feita pra te amar. Depois de decidir te deixar e trilhar caminhos outros que não eram teus caminhos, até me afastar de ti. Felicidade.